Obrigado meus amigos, obrigado meus amores, obrigado a quem me apoiou e obrigado aos faladores. Mas deixa isso pra lá que hoje só tenho a agradecer. Obrigado a Deus do céu por me permitir vencer. Em meio a ditos e conflitos, sigo vivão na terra. Sei que nem tudo é perfeito, mas com o tempo se acerta. Por isso eu agradeço a você que me escuta. Agradeço aos sangue bons que não desistem da luta. Agradeço ao aliado pra aquela vida ter adiantado. Agradeço ao meu passado, várias fitas, aprendizado. Agradeço a todo momento por poder estar aqui. Agradeço aos meus irmãos por não me deixarem sucumbir. Meu muito obrigado a você que acreditou. Chegou, colou na grade com o rap que trincou. No assalto, nas coabes, salve, salve, sofredor. No olhar, sinceridade, no coração, muito amor. Luz então que se faz iluminando o caminho, onde a paz for habitada nesse imenso universo. A positiva foi lançada e nela eu sigo meu andor. Guiados pelas calçadas, livrai-nos de todo o rancor. A cada alma alcançada, cada mente iluminada, cada um que se torna um a mais nessa jornada, por cada um cercada, também a cada quebrado. Obrigado, satisfação ter agregado a caminhada. Agradeço a todos, mano, agradeço a todas minas, a elas eu agradeço, perfumando nossos dias. Uma vida simples, mas complica. Agradeço até pela zica, só que as mando de volta. Não aceito e não replica. Assim sigo minha vida, vivo em vivendo cada dia. Sigo derrubando barreiras, aprendendo com as esquivas, pondo em prática a teoria, observando que a maioria se afoga em um imenso mar de hipocrisia. Carrego amor no dia a dia, essa é a fita fundamental. Sem respeito jamais se cria, tiozão, não me leve a mal. Seu José e Dona Vilminha, amor incondicional. Muito obrigado família, por hoje é só pessoal. Entre sonhos e a realidade, esquina longe do fim. Enfim, agradeço ao rap nacional. Agradeço ao rap nacional. Agradeço ao rap nacional. Sigo nessa, vivão e vivendo. Entre sonhos e a realidade, lutando contra esse monstro chamado cotidiano. Esmaga nossos sonhos e nos impõe uma triste realidade. Então sem abaixar a guarda, que se dê sequência à nossa vivência. Muita paz e consciência. Um salve especial aos meus parceiros Vitor Bix, Gabrielzinho, Mr. Jordan, ND, Matenier, Pro, Saulo, salve Skitten, os manos do DTPK Crew. A todos que fazem o movimento, tamo junto, família.